Palavras de Esperança, um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Olá, muito bom dia, sejam bem-vindos ao programa das Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova, um programa que acontece sempre à sexta-feira de manhã, com reposição ao domingo. Hoje, um programa bem especial, vamos nos concentrar na Sexta-feira Santa e também no domingo de Páscoa. Hoje conto com a participação em estudo do seu padre António Loureiro. O seu padre, seja muito bem-vindo ao nosso programa das Palavras de Esperança. Muito bom dia, Liliana, muito bom dia a todos os nossos ouvintes, é sempre um gosto podermos estar presentes. Esta semana com um motivo especial, que é a celebração da Páscoa, hoje com a Sexta-feira Santa, então vamos meditar um pouquinho na tristeza ou na dor da morte de Jesus, mas também na alegria da ressurreição. Seu Padre, hoje temos também um convidado. Exatamente, então queríamos saudar o Sr. Padre José Manuel Pacheco, que é um padre redentorista, que há aqui há alguns anos esteve em missão connosco e que agora vem passar também estes dias, este Tríduo Santo e o Domingo de Páscoa connosco. Então, muito bem-vindo, Sr. Padre José Manuel. Sr. Padre José Manuel, seja então bem-vindo à Rádio Boa Nova, uma casa que conheces já cá também, teve a oportunidade de fazer alguns programas. Sim, bom dia, há 25 anos, precisamente, faz agora 25 anos, eu também participei aqui em vários programas, fui acompanhando a missão através também da rádio. Muito bem, e como é que foi essa experiência? Correu, foi boa, gostou? Essa experiência foi muito boa porque nós íamos partilhando aqui aquilo que foi acontecendo durante 8 meses nesta zona nordeste, desde Pampilhosa até Oliveira do Hospital, precisamente terminou no mês de Abril. E porquê é que agora nesta altura está por cá, por Oliveira do Hospital? Pronto, porque eu vim há dias comemorar os 25 anos numa das aldeias que eu estive, onde eu estive sozinho, e veio-me a ideia de, em vez de ir para outro lugar, como era os 25 anos, estar no Conselho de Oliveira do Hospital e nesta zona a colaborar com os colegas, que têm muitas paróquias. Muito bem, portanto o Sr. Padre António está a dar uma ajudinha ao Sr. Padre José Manuel então, nesta altura. Tinha disponibilidade, acabámos por conversar, então acabou por vir ajudar-nos também nas nossas celebrações e na nossa atividade pastoral deste fim de semana e ao mesmo tempo, como ele diz, matar saudades do bom tempo que passou aqui. A missão popular era uma atividade muito importante para os redentoristas, que ajudava que as famílias, as ruas, as comunidades reavivassem um pouco a sua fé e se empenhassem. Já agora, naquele tempo era mais fácil fazer missão do que agora, não era? Eu acho que hoje não seria tão fácil como naquele tempo. Gostei muito desta zona, fiz muitos amigos, ainda tenho, aliás, todos os anos eu venho aqui a esta zona, alguma vez no ano. Por isso, naquela altura, mobilizava-se facilmente as pessoas. Fazíamos uma via sacra, uma caminhada. No dia seguinte, pedíamos um autocarro à Câmara, íamos a Midões, a outro lugar onde tivemos a missão, e fazíamos muito este intercâmbio, que hoje acho que não sei se seria tão fácil. Mas porquê é que acha que há essa diferença? Porquê é que hoje há uma menor mobilização das populações a estas iniciativas? Sim, em primeiro lugar a Igreja, acho que com a pandemia perdeu um pouco, talvez não seja fácil por isso, mas também pandemia à parte, acho que também as pessoas estão diferentes. Muito bem, é preciso inverter este estado de coisas, não é verdade, senhor? Sim, Sr. Padre António? Agora notamos que também há muito mais ofertas. Há muito mais ofertas para podermos, as pessoas têm mais coisas para poder ocupar o tempo, digamos assim. E cada vez mais as pessoas têm de ser muito ocupado, com muitas coisas para fazer, muitas atividades, e é mais difícil ter tempo para atividade espiritual ou atividade religiosa. E depois, por outro tempo, também se deu uma descristianização, talvez significativa, mas estamos em tempo justamente de reverter. Portanto, penso que, aliás, o seu bispo dizia isso hoje na missa, e dizia isso aos padres e aos batizados, a fé vale a pena ser vivida quando é vivida intensamente. Então aí podemos descobrir a presença recompensadora de Deus, que nos dá ânimo, nos dá valor, nos dá energia. Isso é para nós padres, mas é para todos. Quinta-feira Santa, portanto, tem missa crismal, e na missa crismal o seu bispo reúne, almoça com todos os padres. A almoça não se celebra a Eucaristia com todos os padres, depois temos o almoço, mas justamente o seu bispo ontem na missa dizia isso, dizia que o padre, para ser feliz, tem que se entregar totalmente ao seu ministério, e convidava os padres a renovarem justamente os compromissos da sua ordenação sacerdotal. Falou do que significa ser padre. Ser padre é ser para os outros, para estar ao serviço dos outros, para ser Cristo para os outros. E penso que isso também é uma coisa muito importante, não é? O ser sacerdote não é propriamente para a pessoa se vangloriar ou para ser mais que os outros. Aliás, curiosamente, o Papa ontem na Missa Crismal dizia a mesma coisa. O Papa deve ser irmão sem superioridade e sem dureza de juízo, mas com desejo de amar e reparar. Portanto, o padre, no fundo, é um instrumento que Deus escolheu para ser uma ajuda, para que todos possam viver a sua fé e possam experimentar a proximidade de Deus. Pronto, então damos-nos também neste tempo, também é bom, por isso é que todos os padres se juntam com o pastor, que é o bispo, e renovamos as nossas promessas sacerdotais, que também não é sempre fácil, não é? Cumprir. Portanto, acaba por, é sempre à Quinta-feira é Santa, à quinta-feira, não é? Acaba por ser Santa, aqui uma renovação. Exatamente, anualmente, prometemos de novo ao bispo, queremos viver na simplicidade de vida, num espírito de pobreza, na obediência ao bispo, nas funções que ele nos confia. E depois na castidade, no celibato consagrado. Portanto, o padre não tem família, não tem relações afetivas profundas, particularizadas. E, portanto, também isso é uma exigência que a Igreja continua a propor e que nós fizemos essa opção, não é? Por viver claro. Em celibato. Ou seja, procurar a satisfação afetiva plena em Deus e não numa relação familiar própria. E depois também significa renúncia ao exercício da sexualidade. O que também não é fácil, não é fácil. Mas por isso, dizia as palavras do bispo, é nesse sentido. Se a entrega é vivida em plenitude, o Senhor há de compensar de um modo positivo e até mais ainda do que fosse uma relação humana. Muito bem. O nosso problema é que nem sempre vivemos essa relação tão profunda com o Senhor. Não vivendo uma relação tão profunda com o Senhor, facilmente também nos experimentamos em carência. Em carência afetiva, em carência de alegria, em carência de dinamismo. Portanto, é sempre bom viver a Quinta-feira Santa, a Missa Crismal, como esse renovar do compromisso inicial. E o próprio seu bispo recordava também o início da sua vocação, os tempos quando era mais criança e que vivia com alegria e com entrega. E é isso que todos nós somos chamados. Portanto, a Missa Crismal também é uma oportunidade para que todos os sacerdotes se sintam renovados, a sua entrega ao Senhor, a sua disponibilidade e generosidade em oferecer uma vida para o serviço da Igreja e para o serviço dos irmãos. E o seu bispo dizia, não há outro projeto. O nosso projeto é a Igreja e é servir a Igreja. Muito bem. Mas muitas vezes no caminho vão-se metendo outras coisas. Claro. E torna a vida mais difícil. Então, também se sente mais renovado depois deste encontro. Sim, também faz bem. Penso que faz sempre bem. Não sei se o Sr. Padre José Manuel esteve também com o bispo de Coimbra. Também. Com este aspecto da comunidade, também o seu bispo também se dirigiu aos fiéis, porque também estavam lá pessoas, também é importante dizer isso. Claro. Nós vivemos, a nossa missão é para os outros. E também tocou no aspecto da importância do seminário e dos seminaristas e das vocações, de rezarmos para as vocações. Foi um convite muito forte que fez, portanto, à comunidade lá reunida. E eu queria salientar a importância da comunidade na nossa vida, para vencermos também e vivermos de forma feliz e plena a nossa vocação. Precisamos disto, precisamos da comunidade, da entrega à comunidade, do serviço aos outros. E do apoio da comunidade, não é? O seu padre frequentemente aborda exatamente essa situação, porque sozinhos na comunidade é muito difícil trabalhar, não é? Claro, e claro. Conseguir alcançar os objetivos. E depois disso que o seu padre agora estava a dizer, é muito importante, o seu bispo realmente vincou muito a importância de rezar pelas vocações. Nós vivemos num tempo em que há falta de padres. Muitos padres estão idosos. Daqui a uns tempos não sei como vai ser. Poucos padres jovens. Mas também não há candidato ao sacerdócio. Pois. E os pais também não querem que o filho vá para o seminário. Né? Isso se calhar é uma má opção. Sim, poucos são os que aceitam. Não é? É só um. O problema também tem um. Portanto, é uma má opção. Se bem que antigamente, seu padre, acho que já abordámos isso, sim, era muita alegria quando numa família um dos filhos ia para padre, não é? Agora são menos filhos. E também os jovens têm outras preocupações, outros interesses. Portanto, o seu bispo convidava para que as famílias rezem pelos sacerdotes. Porque também há sacerdotes que são filhos únicos e optam pelo sacerdócio. Mas para isso implicam que tenham uma vida de fé intensa e que a família seja suporte para a fé do padre. Não pode estar sozinho neste caminho, não é? Exatamente. É difícil e muitas vezes com a família contra. Então, muito mais difícil ainda. E sabendo que somos muitas vezes débeis e fracos no nosso caminho, necessitamos muitas vezes desse apoio forte da comunidade uhum. e da família. Então, também a exortação a que as famílias rezem e pensem, rezem pelas vocações, e oxalá também das nossas comunidades haja algum jovem generoso que sinta o chamamento, porque ser padre e papadre não é uma decisão pessoal, é um chamamento recebido do Senhor. E depois é deixar que esse chamamento cresça. porque se não é o chamamento do Senhor, a vida do padre é impossível. Claro. E é pesado e difícil. Com o chamamento do Senhor, torna-se num caminho de numa vocação pessoal, num caminho de felicidade, mas não segundo o mundo, segundo os critérios do mundo, mas desde uma vida espiritual, que quanto mais intensa for, mais tornará o padre feliz. E o padre depois também tem de se capacitar para responder à comunidade e à sociedade, que hoje é muito exigente, não é? Não sabem quatro coisas, é preciso estudar muito, é preciso preparar-se muito, é preciso ter vida espiritual, é preciso ter equilíbrio afetivo, é preciso ter uma personalidade forte, digamos assim. Pronto, então, exortar também que os nossos jovens não temam, se o Senhor os chama, irem atrás desse chamamento, a ver se é mesmo verdade e se querem mesmo, se o Senhor desafia mesmo à vida sacerdotal. Muito bem. A Quinta-feira Santa fica, é sempre também marcada pela tradicional missa ou gesto ou celebração de lava-pés. Também aconteceu neste encontro. Exatamente. Com o seu bispo? Papa... Com o seu bispo não aconteceu. Com o seu bispo aconteceu à noite. À noite. Sexta-feira, uhum. Quinta-feira à noite. Uhum. No entanto, o Papa, na quinta-feira à tarde, também teve a sua missa de lava-pés. E que traz uma mensagem também muito interessante, basta o que ele fez. O que ele fez é a mensagem, o que ele faz, não é? Muitas palavras que ele diz neste caso. E o que é que o Papa fez? Foi fazer a missa de lava-pés a uma cadeia de mulheres, em que levou os pés a 12 mulheres de várias nacionalidades e de várias confissões religiosas. É o Papa a inovar, o Papa é muito inovador, é muito criativo, e também no significado litúrgico que tradicionalmente tinha o lava-pés não era este, e ele então ampliou e fez da cerimónia do lava-pés uma manifestação do amor universal de Cristo. Tradicionalmente era visto como o momento sacerdotal em que Jesus lavava os pés aos seus discípulos, que eram os apóstolos, que seriam os bispos, seriam os padres, e então até estava reservado para homens, simbolizando esses... O Papa mudou um pouquinho o sentido, então já nem, importante, já nem sequer é necessário ter fé. Importante é que a Igreja se ponha a servir. Então é mais a atitude de serviço que o Papa quer manifestar. E de acolhimento nesta, de todos e de também, acolhimento não é? De todos, uhum. E de serviço a todos, por lavar os pés. No tempo de Jesus era o ato mais humilhante de todos. Por isso é que Pedro, quando Nosso Senhor não me lava os pés, não dominas a minha presença. Portanto, era muito humilhante. Quem lavava os pés aos convidados da casa era o escravo. O dono da casa não lavava os pés. Uhum. E Jesus assume essa missão humilde, em que ele mesmo se humilha à frente dos outros e não teme. E ele depois explica: eu vim não para ser servido, mas para servir. E depois diz: lavei-vos os pés, dando-vos o exemplo. Sereis felizes quando o fizerdes. Portanto, é o que eu dizia ao início: viver a fé intensamente é um caminho de felicidade, mas tem que viver intensamente. E este desafio, neste caso, é lavar os pés aos outros, que é um gesto físico, mas é também um gesto humano, é um gesto de carinho. É uma atitude que não é só lavar os pés fisicamente, mas é a atitude da vida, em que eu me disponho a estar ao serviço profundo do outro. Na sua, imaginando nos tempos de Jesus, os pés deviam andar bastante sujos, porque estavam no pó da terra, não é? Portanto, é ir à procura da debilidade do outro, para o curar, para o limpar. E essa é a nossa missão. Essa é a missão que o sacerdote recebe, e é a missão que todo cristão recebe pelo batismo. Muito bem, e seu padre José Manuel Pacheco, a propósito deste assunto? A propósito deste assunto, este gesto antecipa um pouco o gesto que Jesus amanhã está a anunciar, o gesto que amanhã vai fazer na cruz. Vai servir a humanidade, vai dar a vida por todos. Eu vejo esse gesto sempre assim. Para já, o papel do escravo, que é fundamental, Jesus pôs-se no lugar do escravo. Como diz São Paulo, que era condição divina, fez-se um de nós e humilhou-se. Humilhou-se ainda mais. Precisamente... está a mostrar o que é o serviço, o que é servir. Nós, tantas pessoas na Igreja, somos chamados a servir. Hoje acho que é um dia em que todos os que servem a Igreja devem refletir sobre o serviço que fazem e se estão a promover a si mesmos ou se estão a promover os outros. Muito bem. Seu Padre, também temos vindo a destacar nos programas anteriores as celebrações de Páscoa, que vão acontecer aqui por Oliveira do Hospital, nomeadamente a visita pascal. Portanto, é importante também que a comunidade participe nestas iniciativas. É, eu penso que sim. A visita pascal é uma tradição bem portuguesa, que no fundo é a manifestação da alegria da ressurreição, em que Jesus vai levado de porta em porta, com esta voz de Páscoa, aleluia, aleluia, Cristo ressuscitou. Portanto, é muito bom que os possamos acolher. Também corresponde para as nossas comunidades um momento de partilha fraterna, de ajuda às despesas da igreja, mas sobretudo é acolher, e esta tradição de abrir a minha casa e depois ir à casa do outro e outro abre a porta para a minha família, mas também para os que querem vir, e de repente numa casa há muitas pessoas que festivamente beijam a cruz, nesse sinal de alegria participada e partilhada com todos. Portanto, fica o convite para que não só participemos nas celebrações, nomeadamente no Domingo de Páscoa, uhum. Domingo de Páscoa, ou Vigília Pascal do Domingo de Páscoa, que são a missa mais importante de todo o ano. Nós preferimos o Domingo de Ramos, mas o Domingo de Páscoa é mais importante que o Domingo de Ramos, não é? Pronto, então, que e nós, é mais importante da Igreja, não é? É a missa mais importante de todo o ano é a Vigília Pascal, porque é na Vigília Pascal que se celebra a ressurreição de Jesus. Portanto, se não podemos participar, porque é à noite e para mais temos este tempo frio, que não é muito convidativo, mas pelo menos no Domingo de Páscoa participemos na Eucaristia e depois acolhemos a cruz. Os padres, não poderemos ir a todas as casas, não somos os padres que vamos, mas sim vão equipas de leigos, mas o sentido é o mesmo. Seu padre, tem sido feito um esforço, não é? No sentido de manter esta tradição. Em algumas paróquias já sim, não existe, eu falo da minha em particular, não da Oliveira do Hospital, onde já há alguns anos que se quebrou esta não, tradição. Portanto, aqui há este esforço, não é? Portanto, as nossas paróquias praticamente todas têm a visita, pelo menos uma Lagos da Beira que não tem, e ainda não conseguimos retomar, mas hoje será também retomem. De resto, todos os paróquias têm a tradição da visita pascal, que é acolher a cruz de Cristo ressuscitado, ou acolher o Senhor que ressuscitou. Então é um momento, eu penso, muito, muito emotivo, muito alegre, muito bem disposto. E já agora, Sr. Padre, apesar de não ser, portanto, o Sr. Padre que vai à casa das pessoas, são leigos, é um grupo de leigos, uma vez tive a oportunidade de observar em que o Sr. Padre, não sei como dizer, mas de alguma forma transmite um dom àquelas pessoas para que possam ir exatamente, de porta em porta, bênção, não é? Uma bênção. Na missa há uma bênção. Portanto, essas pessoas são enviadas. Eu queria dizer o envio, exatamente. São enviadas em missão e depois quem se recebe não é o leigo nem é o padre, recebe-se a Cristo. Exatamente. A Cristo ressuscitado. E então o padre ou o leigo é testemunha de Cristo ressuscitado. E não tem mal nenhum que seja um leigo. Uhum. Porque a primeira pessoa que Jesus escolheu para ser anunciadora da ressurreição foi um leigo. Foi Maria Madalena, uma mulher. Portanto, qualquer pessoa batizada pode ir com esta missão. Ainda que com o espírito, não é? Claro, exatamente. Solene, que o momento vai enviado, obriga, não é? Enviado. Portanto, a pessoa quando abre a porta, não abre a porta ao padre ou ao leigo, mas abre a porta a Cristo. Uhum. E às vezes até já vi situações de difíceis relações familiares ou de amizade entre as pessoas, mas que naquele momento isso desaparece. E não é a pessoa, mas é o que a pessoa simboliza, o que a pessoa leva, que é a cruz, que leva a cruz a beijar. Portanto, nesse momento, não importa bem quem é que é que leva a cruz, mas a cruz, ou a boa notícia da ressurreição. Que chega à casa, chega cada um. À casa de cada um. E é depois, da parte das famílias também, tem havido esta abertura, não é? Que abrem a porta da sua casa para receber Jesus. Ainda têm este gosto, esta vontade de receber Cristo nas suas casas? Eu penso que sim. Nota-se um bocadinho, talvez, a diferença entre as aldeias e a cidade. Uhum. Na cidade já é um bocadinho mais difícil, porque já não há um entorno de amizade uns com os outros e de comunicabilidade. Depois a vida em apartamentos também em apartamentos é diferente, não é? Depois uns estão, depois muita gente também vive na cidade, mas não é na cidade e vai passar a Páscoa à sua terra. Portanto, na cidade há um bocadinho mais de dificuldade, mas também se faz. Nós temos as inscrições para as pessoas que desejam receber a visita pascal, mas depois também há um bocadinho essa, mas diria que nas localidades se vive mais, porque há mais essa porta aberta para todos, não é? E todos estão à entrada da porta, à espera. A porta aberta e vão de uma casa para outra. Uhum. Na cidade, normalmente, também pode acontecer, mas não é assim tão... De uma forma tão ampla, digamos assim, tão ampla. O Sr. Padre da Manuel também costuma participar nas visitas pascais. Eu tenho feito em vários lugares do país, por isso tenho essa experiência. No sul não há, de Santarém para baixo. Já não há. Alguma paróquia ou outra diocese de Lisboa, mas pouco. Dali para cima, eu tenho feito nos últimos anos no Pombal e também no Norte, também já se faz por inscrição. Na cidade já é assim. É muito difícil, até mesmo para os ministros, às vezes subir os prédios e aquilo tudo, e depois as pessoas não estão lá, não estão em casa, por isso faz-se. E nas aldeias é diferente, não mas é? Mas é um grande anúncio. A minha opinião é que é, de facto, manifestar alegria e as pessoas até que o fazem, os leigos e tudo, mostram que realmente reúne as pessoas e ultrapassam ultrapassa essas pedras do sapato, passa a expressão entre as pessoas. Há bocadinho falávamos da pandemia de forma ligeira e, de facto, nessa altura sentiu-se a falta, quando, por ocasião da pandemia, não foi possível realizar. Não fizemos de porta em porta, mas também fizemos no carro, na carrinha, anunciando. Foi muito emocionante, foram momentos de grande emoção, é verdade. Marcar a presença. Mas nessa altura sentiu-se, de facto, a falta, não é? A falta e estávamos todos fechados e enclausurados. O problema da pandemia é que deu-nos, foi um bocadinho de tempo, bastante tempo, e pensávamos que íamos ficar mais fraternos, mas ficámos foi mais fechados. Portanto, o fruto da pandemia parece que ainda não está ultrapassado plenamente. Portanto, eu também a convidava às pessoas, porque parece que interiormente ficou este frieza, fechamento, não é? Este fechamento, ou esta dificuldade de abertura, de estar com o outro, de me abrir também a Deus e à prática do serviço religioso. Parece que, pronto, habituei-me a ficar em casa, está mais reservado e mais fechado. Mas pronto, a pandemia já passou, temos agora que olhar para a frente e recuperar esta comunicabilidade e a alegria e a expansão da fé, que é própria da manhã da ressurreição, que as mulheres sentiram muito bem muito isso, e que nós, o testemunho da ressurreição também é esse que vem nas leituras e que vem da fé. Então, oxalá, possamos ir de novo com uma procura intensa do encontro com o Senhor, que é muito libertador. Vamos então agora centrar-nos um bocadinho na liturgia. Convido o seu padre José Manuel a falar-nos um pouco da paixão e adoração da cruz que se vive nesta Sexta-feira Santa. Pronto, na Sexta-feira Santa não há Eucaristia, e no sábado também não. É importante frisar isto. A primeira leitura é uma leitura de Isaías, que nos mostra Jesus como o servo do Senhor que vem dar a vida, pelas suas chagas somos curados, e que mostra todo o mistério da paixão de Cristo até chegar à exaltação. Portanto, Jesus morre, mas sabemos que é um grão de trigo que morre para dar fruto. Portanto, nós estamos aqui só a ficar na morte, passamos mais além. O salmo é um salmo muito forte, porque Jesus na cruz terá dito, segundo os evangelistas, um dos evangelistas, estas palavras: eu pai em vossas mãos entrego o meu espírito. Portanto, o salmo 32 é de uma, realmente 31 ou 32, é um salmo muito significativo e acho que muito forte. Na segunda leitura, que é da carta aos Hebreus, mostra a missão de Jesus como filho de Deus, aquele que nos vem livrar da morte e que pela fé podemos chegar realmente, como Jesus diz no seu sofrimento, podemos ouvir a voz do Pai e responder à vontade de Deus, que se faça a tua vontade e não a minha. O Evangelho é um belíssimo texto de São João, em que realmente é um convite a que todos nós nos ponhamos neste drama da paixão e perguntemos: qual tem sido o meu papel? Eu tenho sido, às vezes, Pilatos que lava as mãos? Eu tenho sido Pedro que nega Jesus? Eu tenho sido Judas o traidor? Trai Jesus? Nego Jesus? Tenho sido a multidão tão inconstante, com uma certa hipocrisia, que aclamou com ramos Jesus e com palmas, e agora diz crucificam? A instabilidade da multidão. Os discípulos que desertam todos, fica apenas João. Quem é que eu tenho imitado? Quem é que eu tenho seguido e que exemplo tenho seguido? Qual é o meu drama na paixão de Cristo? Que colaboração tenho dado também para este drama? E finalmente, ou tenho sido como João, como as mulheres, fiéis até ao fim, ou como Jesus, foi igual a si mesmo, coerente, e que morreu pela verdade, dando a vida pela verdade, o que é difícil hoje. Fica esta interrogação, não é verdade? Para cada um fazer a sua reflexão. Num texto tão grande, acho que é mais... Sobre, de facto, como é que cada um se posiciona. Seu Padre António, e no domingo de Páscoa vivemos a surpresa da ressurreição de Jesus. É verdade, como dizia, a missa mais importante do ano. Na missa da Vigília tem vários momentos. Tem a bênção do novo, tem a bênção da água com que serão batizadas as pessoas, tem a profissão de fé muito solene, a liturgia da palavra com a profissão de fé, e tem também a celebração da Eucaristia com a comunhão. Mas então eu diria que fica, depois do domingo de Páscoa, tem também três missas, que é a missa da aurora, a missa do dia e a missa da tarde, que já tem o relato de Emaús. Portanto, é uma variação muito grande. Mas, de base, está a ressurreição de Jesus, quer dizer, a surpresa de que alguém que estava morto, que foi sepultado muito à pressa, porque era na sexta-feira, era a véspera do sábado, que era um dia santo para os judeus, então depois, no domingo de manhã, passado o sábado, as mulheres que acompanhavam Jesus quiseram ir levar ungüentos, perfumes, a venerar o corpo de Jesus. Uhum. No entanto, tiveram essa surpresa de Jesus não estar, do túmulo estar vazio, e depois Jesus se aparecer ressuscitado, comunicando com elas. E temos o caso muito particular de Maria Madalena, que é aqui que Maria Madalena aparece como a primeira discípula, a primeira escolhida pelo Senhor para ser testemunha da ressurreição. E Jesus disse-lhe: vai e diz aos discípulos que eu irei ter com eles. E ela foi. E é muito interessante, porque é que Maria Madalena é a primeira a receber a experiência da ressurreição? Devia ter sido Pedro, que ela era o chefe dos apóstolos. Uhum. O Evangelho conta de uma maneira muito, muito interessante. Primeiro foram as mulheres que foram ao sepulcro. Depois, o sepulcro estava vazio. As mulheres foram avisar aos discípulos. Será que levaram o Senhor? O que é que aconteceu? Não está. Os discípulos foram ver. E depois foram para casa. Mas Maria Madalena ficou junto ao sepulcro a chorar. E depois pergunta à mulher: por que choras? Levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Choro porque me falta Cristo. E então Cristo diz-lhe: Maria, chamou pelo nome, e ela reconheceu-o como o Senhor. E é a primeira aparição do ressuscitado. E porquê que aparece Maria Madalena? Porque amou muito. A quem muito amor, a quem muito ama, muito se dá. E então a ressurreição é um convite a este amor de Maria. E a Igreja é um convite ao amor de Maria. O que é mais importante? É o ministério de Pedro, que é bispo, é sacerdote e bispo, e chefe dos apóstolos, e é Papa? Ou é o amor de Maria Madalena que sofre pela ausência do Senhor? O que é mais importante na Igreja? Pois não é o Papa, nem a hierarquia. É o amor de Maria Madalena. E por isso é que é tão importante que nós entendamos que na Igreja o verdadeiramente importante é o amor. Não é o poder hierárquico, nem o poder de quem manda. Não é o poder do bispo que manda mais que os outros, e é verdade, mas... Só por uma questão de organização. Olha, agora disse tudo. Porque a essência é a experiência de Maria Madalena. E por isso é que Jesus, a Pedro, vai-lhe perguntar: Pedro, tu amas-me? A Maria não lhe pergunta nada e já sabe. E perguntou-lhe três vezes. Pedro três vezes negou, três vezes disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Vai e apacenta. Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta os meus cordeiros. Mas Maria Madalena não precisou de nada disso, porque ela já amava desde o princípio. Portanto, a Igreja é a essência da Igreja, o amor, simbolizado em Maria Madalena e também em Nossa Senhora, que são mulheres. Portanto, a Igreja, digamos assim, é mulher. Na sua essência, é o feminino que ama. E eu, que sou padre, sou chamado a viver a Igreja com o amor de Maria Madalena. Igual. Porque sem esse amor de Maria Madalena, eu não estou a cumprir a minha missão de ser Igreja. Por isso é que Jesus pergunta a Pedro: tu amas-me? Tu estás disposto a amar como Maria Madalena? Ou ser a Igreja, estar na Igreja como aquele que ama? Ou vens para a Igreja como aquele que manda e que pode mais que os outros? Senhor, tu sabes tudo. Pedro depois entrou em humildade: Senhor, tu bem sabes que te amo. Então apacenta e cuida dos teus irmãos e defende o amor dos teus irmãos. Portanto, isso é que é, para a Igreja, esta é a essência. Depois, organizacionalmente, como dizia, efetivamente, Jesus confiou a missão da organização, da hierarquia, a Pedro e aos seus sucessores, aos bispos, e depois aos padres. Mas se eu sou padre, ser padre não me adianta nada. Porque se me falta o amor, eu nada sou. Portanto, em primeiro lugar, batizado, e tenho a essência do ser cristão, como Maria Madalena, como Nossa Senhora. Depois o Senhor confiou-me uma missão, não diria administrativa, porque é mais que administrativa, mas organizacional e de representação sacramental. Uhum. Mas que está em função desse amor, porque sem esse amor não sou nada. Porque eu posso ser padre sem fé, mas não posso ser cristão sem fé. Eu posso ser um padre que não tenha amor e celebra a Eucaristia, mas eu não posso ser Maria Madalena, não posso ser Igreja sem amor. E por isso, ficamos então também, esta é a minha convicção. Muito bem, já agora também ouvíamos aqui as palavras do Sr. Padre José Manuel. Frisando aquilo que disse o Padre António, precisamente da parte masculina há uma pessoa que é João, que quando vai para o túmulo, depois de saber, vai com Pedro, é o Evangelho de Domingo, chama a atenção, ele sabia os segredos do Mestre, eu costumo dizer assim, chegou primeiro, mas não entrou. Respeitou Pedro, respeitou aquele que tinha autoridade dada por Jesus, mas ele intuiu, porque ele também vivia no amor. Eu sou meu discípulo amado. E toca-me um bocado isso. E agradeço muito, porque efetivamente, ainda bem que me diz isso, efetivamente, a Igreja do Amor está simbolizada em Maria Madalena, em Nossa Senhora e em São João, João Evangelista. Exatamente. João Evangelista, porque ele também participou deste mistério do amor íntimo. Até se chamou o discípulo amado, quer dizer, que no fundo é o discípulo que amava muito. E é o primeiro a dizer que viu e acreditou, viu o sepulcro vazio e acreditou na ressurreição. Pronto, então esta aqui é a essência da Igreja, está aqui. É no amar e no acreditar. Depois, desta essência vem a missão, que recebeu em primeiro lugar Maria Madalena. E depois, formalmente, institucionalmente, recebeu Pedro, o Papa, e os apóstolos, os bispos, juntamente com os padres. Quem é que prevalece? Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Prevalece a Igreja do Amor. Aliás, a Igreja diz isso mesmo quando escolhe um santo. O santo é aquele que viveu a Igreja do Amor. Pode ser clérigo ou não. O Papa pode ser santo, como São João Paulo II. Mas não foi porque foi Papa, foi porque viveu o amor. O bispo pode ser santo, mas pode também não ser santo. Aliás, uma das coisas que me espanta, formalmente, mas até, pronto, até acho muito simpático, se por acaso algum dia forem a Maruge, a Igreja Matriz de Maruge, que o padroeiro é São Miguel, tem lá um quadro, que é o quadro principal, digamos assim, em que tem a imagem do inferno. E São Miguel salva do inferno. Quem é que está no inferno? Homens, mulheres, um rei e um bispo. Inferno. Pois. Porque é pecador como os outros. Pois. Porque o ser bispo não te retira ao pecado. Agora a Igreja do Amor, sim. A essência é o amor simbolizado. Maria Madalena, Nossa Senhora, São João. São João Evangelista, exatamente. Só queria dizer duas frases finas. O amor vence a morte, isto sintetiza um pouco a semana, né? A passagem da morte à vida, a Páscoa é isso. E depois, João e aqueles que têm fé ensinam-nos isto: é preciso crer para ver. Não é preciso ver para crer, como Tomé, mas é preciso crer para ver. Quem crê vê maravilhas, e as maravilhas acontecem através do amor. Muito bem, uma linda lição de amor hoje no nosso programa. Seu Padre, estamos a terminar, temos sempre uma sugestão, o que é que nos propõe para então hoje? Hoje a sugestão é, através aqui do nosso convidado, foi ele que escolheu a música. Seu Padre, José Manuel? Esta música acho que toca porque resume um pouco o que nós dissemos. Seja a cruz como sinal do teu amor, do teu perdão, far-nos a vencer a tentação, livrar-nos a de todo o mal. Unamos-nos à cruz e chegaremos à vida e à ressurreição. Vamos então ouvir, já voltamos. Este vinho, este pão, Senhor, que nos dás nesta hora. Seja um hino de esperança, de união e de amor. Seja a nossa oração, meu Deus, a lembrança de ti. Seja a nossa paixão que sofreste, Jesus, seja sempre como um sinal, seja o dia, seja a nossa. Seja Jesus Cristo Redentor, na vida de todos nós. Seja a cruz como um sinal. E é com este belíssimo tema que damos por concluído o nosso programa de hoje na Rádio Boa Nova, um programa dedicado então à Sexta-feira Santa e também ao Domingo da Páscoa. Agradeço a participação aqui em estúdio do Sr. Padre António Loureiro, também do Sr. Padre José Manuel Pacheco. Obrigada por ter vindo, tem sempre uma porta aberta quando tiver disponibilidade para também marcar presença no nosso programa. Uma Páscoa feliz para ambos, boas celebrações. Muito obrigada. Muito obrigado também. Durante a quaresma, as nossas igrejas tiveram despidas, ou seja, sem flores, predominou a cor roxa. Agora predomina a alegria, é a cor branca e é a igreja enfeitada de flores. Oxalá também estas flores inundem os nossos corações. Fiquem então também aqui, ficam essas palavras e esse sentimento. Muito obrigada a ambos. Até ao próximo programa das Palavras de Esperança. Palavras de Esperança, um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova.